velho cruz a soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro o brilho do seu colar. Na laje fria onde coarava sua camisa e seu alforje de caçador, o meu velho e invisível Alvorraz. O meu velho e indivisível Alvorraz. Neblina turva e brilhante em meu cérebro, coágulos de sol. Amanita matutina e que transparente cortina ao meu redor. Se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. Mais e pior do que planeta quando perde o girassol. É um terço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira que nunca dormia só. Alvorraz. Alvorraz. Alvorraz. O brejo cruza a poeira, de fato existe um tom mais leve na palidez desse pessoal. Pares de olhos tão profundos que amargam as pessoas que fitar, mas que bebem sua vida, sua alma, na altura que mandar. São os olhos, são as asas, cabelos de Alvorraz. Na pedra de turmalina e no terreiro da usina eu me criei. Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei. E se eu calei foi de tristeza, você cala por calar. Mas e calado vai ficando, só fala quando eu mandar. Rebuscando a consciência com medo de viajar até o meio da cabeça do cometa, tirando na carrapeta no jogo de improvisar. Entrecortando eu sigo dentro a linha reta, eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar. Alvorraz. Alvorraz. Alvorraz.